Direto da quebrada de São Nicolau. Direto da quebrada de São Nicolau. Yeah. O clima aqui é tenso, é tenso, é tenso. Moro na Vila do Chaves, mas que legal. Direto da quebrada do São Nicolau. Conheci aqui malucos e vários mano. Bad boy, marim pernambucano. Te junto cada lágrima do rosto. Igual curva de rio só dá encosto. Como não lembrar do maluco Afrânio? Aquele que o velho expulsou o demônio. Sim, aqui tem muita negatividade. Nos barraca a maioria fuma crack. Daí que vem a energia, essa força do mal. Crack é droga do cão, é espiritual. Mas uma pedra queimada, ele não perde tempo. Logo a porta se abre, devem o cabelo. Dizendo que uma cobra está o perseguindo. Mas um maluco que já tá vendo o bicho. Nos barracos residem vários inquilinos. Alemão, paulista, neguinho. Bom dia, dona Vitória, minha vizinha, minha sogra. Ana Luísa, sua filha, maior gostosa. O que vale a experiência de vida. Ter conhecido a Cristina, mano, o Alex, paulista. Todos pobres, sem luxo e sem fama. Mas o paulista se dizia ser o Nego Drama. Aí, velhinho, eu sou o Nego Drama. O clima aqui, ele é pesado, é tenso. Ela tá sendo furada, barulho de isqueiro. A movimentação é estranha. O neguinho, bad boy, Nego Drama. O clima aqui, ele é pesado, é tenso. Ela tá sendo furada, barulho de isqueiro. A movimentação é estranha. O neguinho, bad boy, Nego Drama. Nego Drama. O neguinho, bad boy, Nego Drama. O neguinho, bad boy, Nego Drama. Bad boy, o Nicolau realmente é maluco. Agora na parede, novos estatutos. Será observada a movimentação estranha. Com você, neguinho, Nego Drama. Silêncio a partir das 10 horas. Peguei o velho rastelando goiaba na minha porta. Nicolau, só quero paz e ficar na minha. Me concentrar nesse barraco e fazer a rima. Fim de semana lá no pitbox é o improviso. Na madruga vários talentos se acabando no vício. Em alguns vejo até um brilhante futuro. Também uma vida em branco, mas um talento oculto. Se pá porque não tem fé no Senhor. Se livre quantas vezes a gente filosofou. Falou de droga, mulher, rancor. De tudo isso, irmão, o que adiantou? Desse jeito só vamos continuar errando. Fico muito louco quando fumo um boliviano. Eu, neguinho pernambucano. Bad boy, Nego Drama, Afrânio. Então não sou crente, mas acredito em Deus. Não tenho religião, mas também não sou ateu. Vem me dizer que a religião um dia me salvaria. Se eu fosse integrante da maçonaria. Não sou Judas Iscariote, sistema hipócrita. Vou trocar choque com os bordes das lojas maçônicas. Que é rap GL, geração leal, conexão com SP, facção central. A bomba só se cala quando o tiro acerta, tá. Quando o tiro acerta. A bomba só se cala quando o tiro acerta, tá. Quando o tiro acerta. Não canto pra maluco rebolar. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Não tô na TV nem no rádio. Não faço rap pra cuzão balançar o rabo. Direto da quebrada do seu Nicolau. Direto da quebrada do seu Nicolau. Yeah. O clima aqui é tenso, é tenso, é tenso. Direto da quebrada do seu Nicolau. Direto da quebrada do seu Nicolau. Direto da quebrada do seu Nicolau. Hey. O clima aqui é tenso, tenso. Aí, velhinho, eu sou o